Alô pessoal, boa tarde. Hoje é dia 2 de dezembro de 2018 e esse é mais um podcast que eu estou fazendo aqui. Hoje eu vou tratar de um outro assunto, nada assim muito, nada a ver com política, necessariamente com a política do novo governo, do velho governo. Eu quero antes aqui já começar fazendo um elogio à pessoa que deu origem a este comentário. Eu estou falando do jornalista William Vack. Eu acho que todos vocês conhecem, um jornalista de longa carreira, uma pessoa das mais inteligentes que eu conheço, pessoa muito vivida, conhece todo mundo, viveu as situações mais inusitadas, esteve lá em Berlim, quando caiu o muro de Berlim. Ele, durante muito tempo ali, durante a época da Guerra Fria, ficou ali entre Berlim e Moscou, praticamente um pé no lugar e um pé no outro. Quer dizer, conhece política e geopolítica internacional como poucos. Isso dito, e volto a dizer, em que pese a minha grande admiração pela pessoa, e por admirá-lo, eu acompanho hoje, inclusive, muito mais do que eu acompanhava antes, quando ele estava a serviço das organizações Globo. Hoje o William Vack se tornou um youtuber e eu acredito que ele melhorou bastante, até para ele próprio. Ele mesmo diz isso. A situação dele agora é muito melhor, muito mais agradável, muito mais prazerosa do que era antes. Pois bem, como eu disse, eu acompanho o William Vack, acompanho ele no YouTube e assisto todos os programas que ele faz no YouTube. E mais recentemente ele tem feito lives, programas ao vivo. Não é aquele programa que ele chama o Painel WW, que é uma reedição do programa Painel que ele tinha na Globo News. Ele reeditou esse programa no YouTube com bastante sucesso e ele hoje é um dos grandes youtubers e vem fazendo um trabalho excelente nessa área. O programa dele, o painel WW do YouTube, não é o melhor programa dele. Eu acho que as lives, os programas ao vivo, onde ele discute assuntos do momento e interage com os internautas, eu acho esse outro programa dele bem, bem melhor. E num desses programas, e falando sobre geopolítica, ele disse que o Brasil é um país pequeno, um país fraco para jogar o jogo das grandes potências. Eu me perguntei a que pequenez o William estaria se referindo. Seria uma pequenez militar ou uma pequenez comercial? No caso de ser uma pequenez militar, eu concordo com ele. O Brasil é um país militarmente nanico. Olha, não levem a mal os militares que estão me ouvindo, porventura me ouvindo. Eu estou me referindo isso não como uma... Isto não é uma crítica às nossas Forças Armadas. Bem ao contrário. é uma crítica aos governos que colocaram nossas Forças Armadas numa posição de inferioridade em relação a outras Forças Armadas. Eu não estou querendo dizer a coisa aqui em relação à nossa América do Sul ou mesmo à América Latina. A América do Sul e a América Latina são coisas assim muito pequenas para termos de comparação. Eu quero me comparar aos grandes países do mundo. Isso sob o aspecto bélico, obviamente. Ah, mas o Brasil é um país de paz. Sim, mas o que é que nós faríamos no caso, por exemplo, de uma invasão? O que é que nós faríamos, por exemplo, no caso de um país que não é da paz resolvesse nos invadir? Nós não poderíamos fazer muitas coisas, né? Então existe assim uma coisa que eu acho que há uma certa confusão nessa área, porque eu não vejo o país, o Brasil, como sendo um país comercialmente fraco. Eu acho que o Brasil é um país comercialmente muito forte, é a 10ª economia do mundo, uma das 10 maiores economias do mundo. E com uma coisa, poucos países podem oferecer aquilo que o Brasil oferece, sejam commodities, sejam alimentos. Basicamente, em termos, por exemplo, de grãos e carne, para citar dois elementos da pauta, né, de alimentar, eu acho que praticamente o Brasil só tem os Estados Unidos como concorrente direto. E os outros países, por exemplo, como os países da Europa, que também são produtores, mas eles têm condição, eles não têm, eles produzem para consumo próprio, basicamente. Então não os vejo como nossos concorrentes. Então eu vejo também o esfacelamento da União Europeia, que está mostrando que eles erraram a mão. Eles começaram bem, tinham uma boa proposta, mas erraram a mão. Eles se tornaram extremamente dirigistas. Essa coisa, por exemplo, que surgiu agora no encontro do G20 na Argentina, em que o presidente da França, o Macron, veio, de certa forma, desferindo estocadas no Brasil, dizendo que a União Europeia não estabeleceria um acordo com o Mercosul se o Brasil não ratificasse o Acordo do Clima de Paris. Isso foi um repto, um desafio, né? E eu imediatamente pensei, em 20 anos de negociação com a União Europeia, não se produziu qualquer acordo, zero, zero, zero, zero. E nesse tempo todo, o Brasil sempre jogou pela tabela da Europa. E o que é que nós ganhamos com isso? Nada. E agora vem esse presidente nos fazer uma provocação. Não é nada além disso. E olha bem, eles vêm nos falar sobre o clima. A União Europeia gera energia, basicamente energia térmica, seja queimando carvão, seja nuclear. E quer impor restrições a nós? Vocês acham isso sério? Isso é muita arrogância, isso é desonestidade intelectual. Olha bem, o grande problema de combustíveis fósseis, todo mundo fica culpando o CO2. Gente, pelo amor de Deus, isso é muita ignorância. Esse pessoal que chega falando em CO2, Isso é enganação. CO2 não é veneno. CO2 não é um gás ruim. Pelo contrário, sem CO2, toda a vegetação na face da Terra morreria. CO2 é necessário. O problema é outro. O problema é o dióxido de enxofre. E não porque dióxido de enxofre é uma coisa ruim. O problema é que quando o dióxido de enxofre vai para a atmosfera, ele se mistura com a água, com o vapor d'água da atmosfera. E água mais dióxido de enxofre faz ácido sulfúrico e cai na forma de chuva ácida. E aí o que é que acontece? Mata a cobertura vegetal. Este é que é o problema. Dióxido de enxofre, não dióxido de carbono. Essa conversa de dióxido de carbono é enganação, é empulhação, tá? Mas eles querem usar isto como pretexto para um dirigismo, o mesmo dirigismo que está acabando com a União Europeia, e eles querem colocar isso para nós também. Eu acho que nós temos que mandá-los catar coquinhos, para não dizer uma coisa aqui mais assim, impublicável. Então o William Vack diz que o mundo está perseguindo uma energia limpa, e esta é a razão maior do Acordo de Paris. Balela! A única razão a sustentar o Acordo de Paris é a redução dos gases de efeito estufa, como eles dizem, que implica até com as nossas pastagens e a flatulência das nossas vacas. Pelo amor de Deus! Quer dizer, sobre essa coisa de acordo do clima, eles querem, por exemplo, restringir a produção de carne no Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, acabando com o quê? Com o nosso agribusiness. É isso, gente. Você está entendendo, na verdade, o que está por trás do Acordo de Paris? É acabar com a nossa produção de soja. Olha, o Brasil hoje produz todo esse agrobusiness, entendeu? Não ocupa nem 3% das terras agricultáveis. O resto é mata e floresta nativa, para o gozo dos ambientalistas mundiais. E ainda assim esses vagabundos ficam nos tentando coibir aquilo que nós já temos. Quer dizer, se uma pessoa faz uma plantação de soja extensiva, por exemplo, no nosso centro-oeste, aquilo é visto como um problema para eles. Por quê? Porque foi feito o desmatamento. Gente, vocês têm realmente noção? Alguém já sobrevoou o centro-oeste do Brasil e olhou para baixo para ver o que é que tem de área agricultável e o que tem de floresta? Pelo amor de Deus, as pessoas precisam ter um pouco mais de compostura na hora de ficar apontando o dedo para nós. Depois tem outra coisa nesse negócio de acordo do clima, que esse pessoal, olha, quando eu falei atrás em que era empulhação, é empulhação mesmo. O gás de efeito estufa mais relevante, olha, eu estou usando aquilo de que eles nos acusam. Eles estão dizendo que os gases de efeito estufa é que aumentam a temperatura ambiente e é o que está fazendo a influência do clima. Isso é, para dizer o mínimo, prepotência. O ser humano não tem esse poder, tá? Mesmo que o ser humano quisesse, ele não tem esse poder. Uma única erupção de um único vulcão em qualquer ponto remoto do globo vai jogar na atmosfera muito mais CO2 e, pior, muito mais dióxido de enxofre do que toda a produção industrial humana ao longo de décadas. Isso eles não falam no Acordo de Paris, né? E eles não têm nenhuma rolha para enfiar lá no vulcão e impedir o vulcão de jogar tudo isso na nossa atmosfera. Não tem nem a rolha, nem o poder para isso. Então você está entendendo que eles estão discutindo o sexo dos anjos quando eles vêm com essa conversa? Mas vamos pegar a pauta deles e vamos detonar com a pauta deles usando os seus próprios números. O gás de efeito estufa mais relevante é o vapor d'água. Quer dizer, gente, é água em suspensão, é vapor d'água, nuvem, é que faz o efeito estufa na Terra. Isso é responsável por 95% do efeito estufa. O CO2, que é o segundo, é algo apenas como 0,3%. Então eles querem combater o aquecimento provocado pela água, 95%, reduzindo o CO2, que representa 0,3%, pela proibição do uso de combustíveis fósseis. Vocês estão notando a empolgação? Eles contam uma historinha e nós temos aí um bando de idiotas que dão ouvidos a essas empolhações. Entendeu? E eles estão querendo empurrar isso goela abaixo. E assim eles vêm aqui e falam: olha, você tem que reduzir o seu 0,3. Eu falei: mas pelo amor de Deus, não era melhor então reduzir os 95%, secando o mundo, transformando tudo num deserto? Se você quer uma atmosfera sem água, sem efeito estufa, vá para Marte. Marte é geladinho. Geladinho justamente por causa disso. Então, gente, isso é conversa fiada. Quando chegar para vocês e falar: olha, você tem que parar de queimar gasolina, para de queimar petróleo, isso é balela. Isso é estupidez. Isso é gente que é desonesta. É gente desonesta. Isso é desonestidade intelectual por alguns pseudocientistas, entendeu? É isso que tem que ser falado. Isso aqui encerra a questão. Então, é isso é que é a razão dos chamados acordos do clima. É apenas para a instituição de governanças supranacionais. Isto é o tal do globalismo. É o senhor Macron vindo dar palpite aqui num país que não é dele. Por que ele não falou a mesma coisa com a China, que polui algumas dezenas de milhares de vezes mais do que toda a Europa? Por que ele não foi lá colocar o dedo na cara do Xi Jinping? O Xi Jinping estava lá. O Xi Jinping estava lá, juntinho com ele. Por que ele não falou isso com o Xi Jinping? Por que ele não falou isso com o Trump? Por que não falou isso com a Angela Merkel? A Angela Merkel, por exemplo, ela mandou fechar, depois daquele, quando teve aquele maremoto lá no Japão e deu aquele acidente em Fukushima, os alemães acharam por bem desligar todas as suas usinas nucleares. E eles voltaram a fazer o quê? A queima carvão. Carvão e lignito, que é um tipo de carvão ainda mais poluente que o carvão, porque ele tem um teor muito maior de enxofre, ou seja, ele vai jogar muito mais dióxido de enxofre na atmosfera. É claro que os alemães são muito bonzinhos, eles são muito competentes, eles têm filtros espetaculares nas suas usinas a carvão e lignito, e eles não jogam nada na atmosfera. Mas eles estão queimando hoje carvão e lignito, viu? Para não usar as usinas nucleares. Eles estavam com medo de um tsunami entrar lá na Alemanha e estragar lá a usina deles, entendeu? Agora, a dona Ângela, então, que polui muito mais do que aqui, o Macron não foi reclamar dela. O Macron não foi lá falar com a dona Ângela que ela deveria desligar as suas usinas a carvão e lignito. Até porque se eles fizerem isso, eles vão morrer tudo congelado, né? Então, é por aí que eu acho que esse pessoal, sobre esse pretexto, eles querem instituir uma governança onde essas pessoas, esses potentados, vêm dar palpite aqui e vêm pautar não apenas o nosso governo, mas o nosso país, a nossa nação. É isso que está errado. Eu quero voltar aqui no que o William Vack disse sobre a nossa, então, pequenez frente ao mundo. E eu acho que o Brasil pode ser considerado pequeno militarmente, então nunca economicamente. Quem mais na face do globo pode fornecer aquilo que nós fornecemos? O potencial de mais oferecer? Ninguém. Acho que só o Brasil é que tem não apenas o poder de fornecer commodities e alimentos para o mundo, mas também é o único que pode aumentar essa oferta. Os outros já estão já atingiram o seu limite. Mas o que que nós estamos... Então, o que que o Brasil resolveu fazer para diminuir essa sua pequenez militar? Eles procuraram desenvolver um submarino a propulsão nuclear, supostamente para defender nosso mar territorial. Nada é mais idiota. Gente, submarinos são armas furtivas de ataque. Só funcionam como armas de defesa quando são armas dissuasórias. Ou seja, não vamos atacar aquele ali porque ele tem submarinos. Ele pode botar um submarino aqui pertinho de nossa costa e disparar mísseis que vão destruir o nosso país. É isso que funciona o submarino, uma arma dissuasória. Mas é uma arma de ataque, nunca de defesa. E eles dizem que eles precisam de um submarino nuclear para proteger nosso mar territorial. Nada é pior, gente. O submarino é uma arma lenta. O submarino é lento. É uma arma que trabalha... ela é feita para trabalhar embaixo d'água, submersível. Mas ele é lento. Na superfície, ele é completamente instável. E submerso, ele é lento. Ah, mas um submarino nuclear é muito... Sim, um submarino nuclear pode ficar o tempo que quiser debaixo d'água. Ele tem condição de ficar, pode ficar meses até embaixo d'água, porque ele não precisa subir a superfície para renovar o ar. Ele pode processar tudo lá dentro, por quê? Porque o motor dele, que é motor nuclear, não precisa de oxigênio para funcionar. O motor a diesel precisa, e o motor elétrico precisa do diesel para carregar as baterias, entendeu? Que é o que aconteceu com aquele lá da Argentina que afundou. Muito bem. Então, o submarino é a pior arma para a defesa da nossa costa. O que nós precisamos para defender a chamada Amazônia Azul não são esses barcos caríssimos, submersíveis. Nós estamos precisando de barcos de patrulha da costa. O Brasil não tem uma guarda costeira. Apesar de nós termos uma costa gigantesca, nós não temos guarda costeira. Eles querem proteger a nossa costa, um mar territorial de 200 milhas e uma costa de 7.367 quilômetros, ou quase 4 mil milhas náuticas. Eles estão querendo proteger isso com submarino. Quer dizer, é coisa de idiota. Nós precisamos de barcos pequenos, rápidos, entendeu? Que tenham canhão, metralhadora, que possam levar torpedos, que possam levar mísseis, entendeu? E que possam levar até cargas de profundidade para explodir algum submarino que ele conseguir detectar aqui. E isso é que nós estamos precisando. Nós não temos nenhum barco desses. Nós não temos guarda costeira. E é isso que nós estamos precisando. Pelo custo atual do submarino nuclear, o país poderia contar com uma frota de barcos leves e rápidos ao longo de toda a nossa costa. Eu fiz um cálculo rápido aqui. A nossa, digamos que a gente queira proteger um quadrado de 200 por 200 milhas náuticas, com 20 postos colocados ao longo da costa, nós conseguiríamos controlar toda a costa brasileira com barcos rápidos. É claro que o barco não vai ficar. Ele vai ficar, obviamente, em alto mar. Um barco, por exemplo, em alto mar, um barco ancorado no porto, nesses postos, entendeu? E o resto, gente, o resto é avião. A aeronáutica voando o tempo todo à nossa costa com aviões radares para detectar gente que estiver invadindo o nosso mar territorial. Uma vez detectada uma embarcação hostil, seja ela uma embarcação de superfície ou uma embarcação submersa, despacha um ou dois barcos desses para aquela localidade para fazer o chamado engajamento com esse negócio. Outro dia, um barco chinês aí atacou um barco brasileiro. Atacaram um barco brasileiro, um barco chinês que estava aqui e eu não sei, eu não me informei muito a respeito, não, então não quero nem tocar nesse assunto. Depois ele pode até vir a fazer isso aí. Eu tava fazendo a guarda costeira, por exemplo, a guarda costeira dos Estados Unidos tem algo como 1.600 barcos. Eles têm barcos enormes. Eles têm barcos lá de mais de 140 metros de comprimento. Nós não queremos nada disso. Eu acho que o que nós precisamos são barcos pequenos, são quase como se fossem lanchas, tá? Aí não é lancha não, a gente tem que falar é barco mesmo. São barcos pequenos, muito potentes, muito rápidos, com um armamento dissuasório, entendeu? E com rapidez para dar combate. Um barco desse, gente, é muito mais eficiente do que uma corveta. Uma corveta é um barco de guerra. Nós não queremos entrar em guerra com ninguém. Nós queremos, por exemplo, chegar para um navio pesqueiro que está ilegalmente em nossas águas, falar com ele: saiam, vocês estão invadindo águas territoriais brasileiras. Ah, não, nós não vamos sair. Bom, você vai lá, dá um tiro, fura o casco do navio, entendeu? Entra lá, prende todo mundo, processa o país invasor e afunda o barco deles. É isso que tem que ser feito. Você não precisa de uma corveta para fazer isso, não. Você precisa do quê? De um barco patrulha. Então, eu, por curiosidade, eu dei uma olhada na internet e eu cheguei à conclusão que a guarda costeira poderia, então, resolver esse problema com barcos aí entre 60 e 80 metros. Como eu falei com vocês, armados aí com armamento, tubo, lança-torpedo, né? Um canhão, uma metralhadora daquelas de alta, aquelas metralhadoras Gatling, né? Tem sete canos, disparam uma enormidade de tiro, faz um estrago danado. É isso que nós precisamos. E não precisa de ser os barcos grandes que os Estados Unidos têm, porque os barcos deles lá levam até o próprio helicóptero e tudo mais. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de um barco para defesa e dissuasão, né? Então, como apoio, cada unidade dessa contaria com um ou mais helicópteros, ou um VANT, que é esse veículo aéreo não tripulado, né, que o pessoal chama, os drones, né, como eles dizem aí, que poderiam fazer a parte de reconhecimento, né, para detectar, olha, tem um invasor em tal posição, assim, assim, despacha o barco para aquela área para engajar com aquele pessoal lá, né? É isso que nós estamos precisando. Então, eu acho assim, que na minha modesta opinião, eu não estou desdenhando a pesquisa do reator nuclear nacional, a construção do submarino, nem outras tecnologias nucleares como a do centro de Aramar, mas os Estados Unidos estão orçando compras de barco, falando em renovar a frota deles de guarda costeira, de barco patrulha. Então, olha bem, um barco patrulha lá de 47 metros, 50 metros, pô, vamos arredondar aqui, mas uns barcos dele lá de 50 metros custam US$73 milhões, barco totalmente equipado, tá? Isso é um barco com quem diz? Porteira fechada. Então, digamos que se nós colocarmos aí inicialmente dois barcos por posto de guarda costeira, estamos falando um investimento de pouco mais de 10 bilhões e meio para patrulhar toda a costa brasileira. Agora, patrulhar mesmo, você acha que é muito? 10,5 bilhões de reais, você acha muito? Pô, nós já gastamos 22 bilhões com a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco e não refinamos nenhum dedal de querosene, de gasolina, do que quer que seja, nem piche a refinaria de Abreu e Lima fez. E já nos custou 22 bilhões. Então, gente, é isso que nós estamos jogando dinheiro fora e não estamos fazendo o dever de casa. Eu tergiversei aqui, eu comecei com um negócio falando do William Vac e tudo mais, até coisa, mas vocês estão vendo assim que se a gente pegar, não precisa, dinheiro tem. Vamos pegar, gente, esse preço que eu dei aqui para vocês, isso é barco novo, viu? Isso é barco novo. Se chegar em qualquer estaleiro lá dos Estados Unidos, lá, chegar lá na Gruma, chegar lá e encomendar a eles lá, eles vão rir até morder as orelhas e vão fornecer por 10,5 bilhões de reais, meu amigo. Eles vêm aqui falando português, garanto a vocês. Então nós não precisamos disso não, nós podemos até fazer isso aqui, se quiser fazer uma grande economia, já que os Estados Unidos, eles estão renovando a frota deles. Eu não gosto muito de pegar coisa de segunda mão, não. Esses barcos da guarda costeira dos Estados Unidos são de 1960. Tem uns lá tão velhos que são de 1960. Mas, poxa, nós não temos nenhum. Nós podemos perfeitamente bem pegar alguns desses barcos lá dos Estados Unidos, barcos mais antigos, mas igualmente eficazes, e colocar nos locais menos exigentes, de contratar barcos patrulha novos para fazer o patrulhamento do nosso mar territorial. É disso que nós precisamos imediatamente. Submarino nuclear pode aguardar. Submarino não é arma de patrulhamento. Isso é bobagem. Vai me desculpar. Eu acho assim, ó. Eu sei que tem alguns militares que escutam esse podcast e eu posso até estar falando aqui alguma bobagem. Eu posso estar aqui até cometendo alguma injustiça. Por favor, se eu estiver demonstrando aqui a minha ignorância, sintam-se à vontade para comentar e me desdizer. Mas, por favor, com elementos, com números, com argumentos que desqualifiquem os meus, tá ok? Eu vou parando por aqui. Hoje a coisa se estendeu, além daquilo que eu havia prometido, que é ficar até 30 minutos. Já se passaram aqui 4 minutos, já estão indo para 35 minutos. Eu quero pedir a vocês que aquilo sempre, viu, gente? Desculpa eu ficar repetindo isso, mas se inscrevam no canal, inscrevam-se, acionem o sininho para serem notificados, tá? E dê um like. Se vocês gostaram, dê um like. Isso ajuda, isso joga o programa para cima, isso joga o YouTube começa a recomendar os programas mais, aqueles que são vistos e são compartilhados, tá ok? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no YouTube, além de compartilhar no Google Plus, no Facebook, no Twitter, é sempre bom, tá? E é isso aí. Nós nos veremos no próximo podcast, que eu espero que seja amanhã, mas não quero prometer desde já, ok? Obrigado a todos, tenham um excelente final de domingo e que a semana comece leve para todos nós. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.